Nova Aguarda. Para táxi do voo 1606, POV de 51, 4 horas e 49, Fortaleza. Frente, táxi em frente, voo 1606, chame no ponto de espera da 10, o ajuste no 0 no 8. Tente chamar lá no ponto de espera da 10, com 1.2606. Tá 3170, seu solo ao 56, corrigindo aos 51, táxi pela Alfa e Juliette, gate 612. Alfa, Juliette, gate 612, até 3170, uma boa noite. Boa. Pronto, no ponto de espera da 10, voo 1994. Voo 1994, autorizado, a decolagem da 10, o vento 1,60 graus, 139. Sempre decolagem, voo 1994. 1606, após a rolagem do Boeing da companhia, está autorizado a alinhar e manter a 10. Entende, após a rolagem da companhia, está autorizado a alinhar e manter a 10. Macau. Oi? Oi, Macau. Igualmente, velho, vamos por Deus. O trip 5317 autorizado, o feedback e assinamento, chame táxi. Sim. 896, cópia. Siga-se. Autorizado João Pessoa, nível 370, via Peruísque 58 até Recife, após direto João Pessoa. Decolagem da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 120 décima 8, acione 5165. 670 conforme a Peruísque 58, até Recife, depois direto João Pessoa. Cola pistona 0, curvando à esquerda, Puca, transição Caju, 208 controle, 5165, transponder gol no 896. Correto, no 896, previsão para o pushback em torno de meia dúzia de minutos. Aguardo, obrigado. Confirmando o gate para o TAM 3170, é o meia dúzia. Afirmo o meia dúzia, TAM 994, decolado ao 53, chame o controle em 120.8, boa viagem. 208, boa. Controle, Salvador, bom dia. Voo 994, decola na sua escuta. Voo 994, bom dia. Contato radar, sabe manter 350, sair da PUCA. 350, na PUCA, o voo 1994. Do gol 194, solicita manter a magnética 100 por 10 milhas de informações. Autorizado. Feedback? Eu tenho uma aeronave aqui da Gol que está totalmente pronta. Será o número 2 agora no setor, aguarde a liberação. Boa noite, 96, autorizado. Puxar isso no gate 4, chame táxi. Autorizado, posicionamento, manda para o táxi no 4, gol 1896. Boa. 1606, decolagem autorizada, da 10, vento 1060 graus, 109. Livre decolagem para o 1606, já. Voando pouco, ao gol 994. Gente. Voo no 606, decolado ao 56, chame o controle em 120.8, boa viagem. 128, graças, bom trabalho. Somente. Controle Salvador, cordial boa noite, bom dia, voo no 606, decola na sua escuta. Voo no 606, bom dia, contato radar, submantém 390, saída PUC. 390, saída PUC, voo no 606. ONU 896, está pronto para o táxi, ONU 107, a bordo, 2 horas e 39, Fortaleza. Ciente, ONU 896, táxi à direita, e chame no ponto de espera pronto para a decolagem, o ajuste é no 098. No 098, táxi à direita, chamando pronto para o ponto de espera, gol 1896. O trip 5317, assim que era na da Gol, liberar o pátio, coordena com a equipe de sola. E está autorizado puxar e assinar, chamando o táxi posteriormente. Após o táxi da Gol, coordenação do som do som. Estimativo, dá presente e está autorizado, chame táxi. ONU 994, chama Recife 12545. 2545, boa. 2 igual ONU 896, tá pronto, quando esperamos no zero. Ciente, gol 1896, autorizada a decolagem da 10, o vento 150 graus, 109. Autorizada a decolagem da 10, gol 1896. 606, chama Recife 12545. Estamos na Recife 12545, gol no 606. No 896, decolado aos 02, chame o controle em 120.8, boa viagem. 28, abraço, até a próxima. Até logo. Controle, muito bom. Bom dia, já. Gol no 896. Gol no 896, bom dia. Quanto ao radar, sabe, mantém 370, sua ideia. 370, na boca, gol no 896. Gol no 896, restrito 330. 330, restrito, gol no 896. No 896, chama Recife 12545. 2545, até a volta com o 896. TP 5317, reposte táxi. TP 5317, 189 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando São Luís para o táxi. Ciente, o TP 5317, táxi à direita, chame pronto no ponto de espera da 10, ajuste no 08. Táxi à direita, no ponto de espera da 10, chama. Grato pelo. 353, 157, está autorizada a decolagem da 10. O vento é 150 graus, 109. Autorizado a linha e decolar 357 graus. Trip. Trip 5317, decolado ao Zona 6, chame o controle em 120.8. Boa viagem. Boa, Trip 5317. Controle Salvador, mas só. Angia, Trip 5317. 5317, bom dia, contato radar, sobe mantém 380, saída é a Momo. Saída bom, 380, 35317. Trip 5317. Prossiga. Poderia vá direto prova, senhora, com referência ao SISAI? Aguarde coordenação com o centro Recife. Ok, guarda. Direto prova. Direto prova, 5317. Site restrito nível 340. 7, esse 340. Se quiser agilizar, a gente vai pedir final 300 aqui devido à performance. Entende, 35317, nível final 300. Entende que está aprovado já? Sim. Ok, 300, 35317.